ventos de 1.700 pés, visibilidade 6 mil metros sem chuva. Zero pushback, set up, call me for tech. Papaz, Lima, Lima, Foxtrot, confirme, está efetuando algum desvio? Negativo, estou mantendo dois estados. Se a gente recebeu a proa 067, a proa ideal seria 063. Não, para nós é 064, estou mantendo 064, dois estados, pelo jeito. Sente. 3197, aguarde com a preparação, vamos. Tá, vamos lá. Quando 077 clear taxi by April 1, taxiway India, ou onde point, call tower, ou manager small 95, altimeter 710, 15. Have a good flight. Quando 077, taxi open 1, India. Power point on 10, good age for 015, and tower 1895 point. A Patango Whisky Yankee Uniforme, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste 9015. Confirma o controle? É o 2795, prossiga. Quem passa Conde agora? Azul 2795, contato radar, passa posição Conde, voe Bonf para interceptar a chegada Bonf e após para a descida. Ajuste na 015. Gente, Bonf chamaram para a descida. Papapá, Lima, Foxtrot, desça para 2000 pés, ajuste na 015. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pistão na zero, repassabilizado. Para 2000, repassará estabilizado o localizador Lima Lima Fox. Chaleia 6326, via chegada Bunque, puxa até o nível de voo 080, ajuste na 015. Chaleia 6326, número 4 na aproximação, reduza para 2509. Azul 2795 para destino. Azul 2795, desça para o nível de voo 060, ajuste na 015. Desce 060, Biqui. Ajuda no jogo, corra direita, na São Ono, lida, Dakla. 5015, transponder, controle em 198. Ground Condor 077, confirm the frequency, tower frequency please. 118.6 Condor 077, 18.6, thank you, bye. 795, desça sem restrições para nível de voo 060, foi na proa de bom. Na proa de bom, 060, sem restrições. Seven clear line up and take off runway 10 into 1.0.0.4 Condor 077, line up runway 10 take off runway 10. O 2795 autorizado voar direto pelo. Pelo direto azul 2795. Chatango Whisky Yankee Uniforme, desça para 4 mil pés sem restrições. Permaneça ajuste no 015. Chaleia 6326, reduza para 2309. Localizador Lima Lima Fox. Papá, Lima Lima Fox Trot, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. Meia graça, boa noite. Boa noite, João Paulo. Obrigado. Tô aí, boa noite, papá, Lima Lima Fox. Uma fax continua a aproximação, é forte passando externo.

Capacidade de cancelamento e prosseguir para o final da 17, para o Lima Fox. Lima Fox afirma, da presente cancela? Afirma, cancela da presente. Zero por cento, não autorizado, 2019, obrigado. Padrão 19, autorizado da presente, base pela direita, com primeira curva pela esquerda, é ponte final no 7. Partiu Lima Fox. Patangui, Skiank Uniforme, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste no 015, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no 0, responsabilizado. Azul 2795, desça para o nível de voo 050. 7050, 2598, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 1251, 1232, muito obrigado. Novo. O Lima Fox autorizado pouso, 1-11, 7-vento, 1-6-0, grau 0-4-9. Lima Fox, 1-7, Lima Lima Fox. Para a subida PUCA, 6-3-1-0. Fox e solo aos 22, libere no pátio 5, no pátio de frequência boa noite. Tané 6326, decoração para o sequenciamento, curva direita para o 235, está limitado pela radial 300 do VS Salvador. Se for facilitar, a gente cancela a partida presente e prosseguir com a final do momento. A Patangui Skiank Uniforme fica a critério, pouso na 1-0 ou 1-7. Estamos cancelando então a partida presente, podemos prosseguir para a final do momento, já? Autorizado, plano de voo modificado 2323, desce em condições visuais para o 1.500 pés, reporte se asa visual com campo, para Patangui Skiank Uniforme. Reportará o Skiank. Né, 6326, tem condições de reduzir para 209? Reduzir agora 6326, pode manter a luz, presidente. Mantém inicialmente a proa 235, número 2 na aproximação. Tráfico que o precede na aproximação, 9 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, passando o nível de voo 1110 para o 050, Alfa Tango 72. Certo, no momento 3DC, mantendo a proa, então reduzindo os campos mais. Né, 6326, autorizado descer até 4 mil pés. 4 mil, 6326, quase. 1095. 2795, desça para 3 mil pés sem restrições. 3 mil pés sem restrições, o azul 2795. O 2795, vetoração para final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, curva esquerda, proa 230, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Esquerda 230, limitado pela radial 280 de Salvador. Vai passar o caso em condições completamente visuais no final da manchete esquerda. A Patanguísque anti-uniforme para ingresso no circuito Chamitão em Salvador, frequência 118, decimal 6. Chamada 186, uma boa noite, bom trabalho. Igualmente, bom pouso. Obrigado. Skank uniforme numa final um pouco longa da 17. Skank uniforme, tráfego guiado, estado autorizado com o pistão, site vento 150 graus, 0594. E uniforme. Zero 077, request heading 085 to avoid. Clear deviation, Condor 077. Condor 077, clear to aviation. Condor 077, we need heading 090 to avoid. 090, roger. Azul 2795, desça para 2 mil pés, ajuste 905. Final, trem vai checado, completamente visual, whisky aqui de bordo. Gente, autorizado pouso, vento é 160 graus, 049. Pouso autorizado, whisky aqui de bordo. Ana 6326, complete curva esquerda na proa 210, permanece o limite. Proa 210, mesmo limite, 6326. Gol 077 com o recipiente 126 decimal 85 if unable 125 decimal 45. Condor 077, secondary 125 45 and what's the frequency? 126 decimal 85. Condor 077, 126.85. There's no contact, 12545. Thank you, bye. Bye. T795, complete curva à esquerda na proa 190, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 190, aguarde o último vetor 2795. Parte 1 no Índia, ponte espera 1862 e ajuste no 0 no 5, aliás, 397. Dois sete nove cinco para o curso localizador, curva esquerda para o 150, reporte avisado. 150, a esquerda, reportará te avisado, 27. Nossa. 6326, complete curva esquerda na para o 160, aguarde o vetor. 160, aguardando, 6326 da hoje. T6326 para o curso do localizador, curva esquerda, pela 145, reposta brisada. 145, reposta 6326. Autorizado então 2.000 pés, 6326. Afirmo, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, reposta brisada. Acionei 6326. 2.000 com 1.015, reposta 6326. Estabilizou, azul 2795. Azul 2795, completo sinal, chama agora a torre, né? Frequência 118, decimal 612. 1862, eu vejo. Trato, você não é minha 390. 74. Firm. Autorizado Recife 350, via Pesurona 7, do Clássico Dauna 0. Curva esquerda, PC da PUCA, Jamo, Aracaju. 5021, transponder, controle em 19.8. Autorizado Recife, nível 350, recorda pista 10, curva esquerda, PUCA, Jamo, Aracaju, Pesurona 7. Aciona 5020 e o controle 19.8, né? 3.10. 5021, chame pronto, são 4. Autorizado, força. Camarada. 3197, não tem quanto espera. 3197, autorizado a linha e manter o 90. A 3197, informo é 2318, aproximando o pista 90, passando do nono momento. Pela linha 326, passa a Duna, completo sinal, chama agora a Duna, frequência 118, é sinal 62. 26, obrigado. Pela linha 326. Pela linha 326, continue a aproximação, reporte passando externo. Alterado externo, 326. Caso 2795, solo 35, livrando a direita, chame solo em 121, decimal 1. 211, azul, 279. 3197, autorizado de colapso no 0, vento 1, 50 graus, 059. Decola. Azul 2795, Alfa, Kilo, Pat 3, posição 3, Lima. Alfa, Kilo, Pat 3, qual é a posição? 3, Lima. 3, Lima, posição azul. É 326, autorizado o pouso pista 90, vento no 50 graus, 069. Pedro Pouso, Xanã 6326. Prossiga. Quer esperar a coordenada? Portugal 021 Alpha Bravo Arrival Temperature Level 050 Kinetic 015. Salvador, é o TAM 3197, decolou, São Juan na pista. TAM 3197, contato radar na decolagem, via saída São Juan, sub, mantenha nível de voo 340. 340, autoriza voar, Doppler. TAM 3197, quais coordenadas são com o centro? Autorizado inicialmente, Leda. Autorizado, Leda, TAM 3197. TAM 3197, autorizar direto o Dóculo. Direto o Dóculo, 3197. Salvador, uma boa noite, TAM 3815, solicito autorização para o aeroporto de Guarulhos, nível 340, informação Gol. Aguarde para a cópia 3815, subida São João. Guardando cópia, Altran 3815, confirma a saída? Salvo 1. Gente. Boa noite, Oxenai 6326. Boa noite, Oxenai 6326, Alfa Juliette, Portão 3. Portão 3, né, 326. Portão 3815, cópia. Portão 3815, cópia. Portão 3815, tá pronto para a cópia. Portão 3815, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Pesluno 0, até Taubaté, nível de voo 340. Saída São Vô, Uno, Leda, Motivan, primeira curva à direita. Lance 15023, controle Salvador, Uno, 19, sua 8. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, nível 340, decola a partir do São Vô, Uno Alfa, Leda, Motivan, primeira curva à direita. Eu perdi o Luno 0, Taubaté. Lance 5023, controle de saída 1, 19, sua 8, Lance 3815. Tan 3815, negativo, São Vuno Alfa, apenas São Vuno. Correto, São Vuno, Tan 3815, retificando. Correto, chame pronto, portão 8. Quem informará, Tan 3815, obrigado. Uno 096, DC mantém nível 050, após desvio, voo igual médio para a chegada igual médio, ajuste no 095, agora de procedimento ILS X-Ray, acione modo idêntico no 096. 04298, descendo a indicação, disse mantém nível 060, pode vir, vai para o médio para a chegada para o médio. Ajuste no 0.95, aguarde o procedimento ILS X-Ray, cabeceira no 0. Mais abaixo, ajuste a medicina, descendo para o 060, após o vivo médio, 4298. Aero Portugal 021 Alpha clear, descend and maintain 3000 feet. 3000 feet. 3197 eu me recife agora na frequência 1251 alterno 23.8. 6327, prepare a saída São João, Uno, Coral e aguarde cópia. Ok, aguardando São João, Uno, Coral, guarda a cópia, 326. Portugal 021 Alpha clear descend 2000 feet and find approach runway 10. Ricky down 2000 feet and clear approach runway 10, Portugal 021 Alpha. 096, desse mantém 3000, ajuste permanece no 095. 3015, 096. Bruno 096, seu vetor para sequenciamento, mantenha presente proa, seu versário de comunicações, intercepto localizador completo final do procedimento. Inicie redução para a ONU 909, Bruno 096. Irá seguir trás para a frente que precede, um Boeing 777-200 da Linhas Aéreas Portuguesas, Bruno 096. Ok, está mantendo a proa, traz para a comunicação, intercepto procedimento, faz igual com a aeronave, interceptando. Procedimento, voo 096, desse mantém 2000, nesta proa, intercepta e completa o final do procedimento elétrico, Bono 096. Bem, direto para 2000, nesta proa, autorizado, procedimento 096, chama estabelecido. Gono 096, inicia a redução para aproximação, Gono 096. Reduzindo, Gono 096. Na 3305, acende a identificação, o Embomédia antecipa a chegada, complete o perfil da chegada Embomédia, ajuste no 095, código procedimento ILS X-Ray, então 3305. Até que altitude está autorizado? 50050. É Portugal 021 Alpha, complete final approach and contact, contact now na tower 118 decimal 6. Azul 4298, desça e mantenha a altitude de 4000. 4298, partiu. Boa noite, é Portugal 021 Alpha, one final runway 10. Now 021 Alpha, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 021 Alpha. Azul 4298, seu vetor mantém a presente proa, desse mantém 3000, seu vetor de comunicações, intercepta o localizador e complete o final do procedimento ele é. Azul 4298. 4298. Mantenha a proa 3000 em falha, interceptor elétrico 4298. Chame agora a torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Descendo a indicação, desce aí, mantém o nível 060, via checada ponte, agora os procedimentos ele é sexual e ajuste no 095, Oxané 6313. Esse é o 060, Oxané 6313. Oxané 6327. Oxané 6327, aguarde, estou verificando o plano com a sala IS. Assim, por favor, se precisamos do VLA, agradeço. Azul 298, direita na proa 070, reposta brisar no localizador azul 4298. 4298070, recuperei. 3305, qual é a informação para a gente ter da processinha para a gente dar informação para o TAP? Após de vez, vou ITAP, então 3305. 967, aguarde autorização de pouso. O ajuste é 105. Peri 15, não se escuta após autorização. Portugal 021 Alpha, on the ground at 58. Rotate runway, contact ground 121, decimal 1. And runway is what? Negative, and contact ground 121 and Portugal 021 Alpha. Okay, thank you. Ground now 121, decimal 1. Changing now 121, Portugal 021 Alpha. Tell 021 Alpha, we take runway 10. Report call 021 Alpha, approve a taxi via taxiway Alpha, report to before the taxiway Juliet. Picketing via Alpha, report to Juliet, tell 021 Alpha. Solo 3215, solicita autorização para o taxi. Com 180, 3 horas e 30, alterna o aeroporto do Galeão. Está 3895, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, Táxi Índia, no ponto de espera chega a torre, 198, decimal 6, QNH no 0, no 5. Autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera da 0, a torre, ajustado no 0, no 5, obrigado, está 4298, aguarde autorização de pouso, ajuste 10 no 5. 1015, aguardando autorização de pouso, azul 4298. 096 no solo 00, chame o solo 21 décima 1. 21, obrigado. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o portão 5, 09. Report call 021 Alfa, approved taxi Alfa Juliette, stand 11. Alfa Juliette, stand 11, call 021 Alfa. Autorizado no 04298. Pegue o seu nome, 63 no 0. 63-10, aguarde pro posto. Boa noite. Posto 63-10, tá livre, portão azul na curta final, com a 790 e a porta autorizada olhar e manter a 10. Posso passar de 790 azul na final, está autorizado olhar e manter na pista 10, 3215.